Can I drop 017 to you to Lima Papa Papa Tango via Upper Zulu 10, flight level 370, runway 10 left turn to Puka, transition to bar, confirm, and the point 5157 at Portugal 022 with the Dragon 108. It was 022, it's back correct, call me to push back and start up. We call you for push and start at Portugal 022. Salute, Neon 4. Neon 43, mantenha bom tempo. Neon 43, copiou, mantenha a posição. Salvador 869, voo táxi 1863, hora 17, alterna ponto. Mono 869, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1169, ajuste 9017, voo. Pátio 1 no Índia, 2954, Índia, 097, com a nossa direção. Patrão 160, dois separadores do meu país, autorizado a assinar ILS, reporta estabilizado. Cidadão 60, descendo para 2 mil pés, autorizado, ILS 72590, agora mesmo assim. Push back and start. Ground 022, send 10 in coordination with ground staff. Call me to taxi. Call me for taxi, Portugal 022. Na posição do Suaza, o SEMI a torre em 118 do sinal 95. É, seu. Vamos lá. Puxa, meu. Wolf Kilowski, a reporte rotatória, forma que irá efetuar esperas. Na mesma, aguardando instrução de espera para seguir pistão no teste. Já meio que a espera vai fazer uma, um 360. É, queria condição de pouso na 110? Gente, Golf Kilos, pista liberada agora, 35, sou autorizado para seguir final 107, é ponto cruz final. É, está prosseguindo para 107. Torre Salvador, azul 2591, pronto, ponto de espera da 110. Autorizado posto, pista 0, vento 110 grau 089. Autorizado posto, 290. Torre, boa tarde, o pastor 20 está pronto para o estacionamento. Gente, o estacionamento sempre pronto, tá? O pastor 20. Camarada, boa tarde, o pastor 20. Oi, Salvador, boa noite, bom 869, pode esperar, espera 3, passa uma tempo. Gente, voo 1869, boa noite, mantém ponto espera 10. Salvador, copiou que o azul 2591 está pronto para a espera da 10. Negativo, 2591 no ciência, aguarde. Aguarda o azul 2591. Né? 290, informa o Embraer 1110, prosseguindo na final da pista triana, estará com o pouso. Gente, 3290. Milhas para a 017, o Golf Kilos. Gente, Golf Kilos que efetuou um 360 curto, após gente de distância 107. Brasil, Tutu, do you work in progress? Coordination with ground staff, you may call the aircraft to a wing gate 8. We will start the engine to be in the gate 8 at Portugal 022. Afirmativo. Se completa o sinal, chame a torre 118 do sinal 95. Meu 220, decola da pista 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, após direto, acena 5146, controle 120, decimal, Ido. Sádio, Bona 645. Gol 645, adição 017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Bona 645. Planejamento correto? Confirme o pátio para ver. 3290, salva 38, libera a direita, chama Estelo Salvador no 211. 211, boa. Salva Salvador, boa noite, 3290, Ebro. Salva 3290, cruzado Maxi Alfa, repórter da Juliette. Ok, Maxi Alfa, repórter da Juliette. Direcionar sempre um taxa para Vitor Tango. Foi o Pateu Rodogero, está acionado, pronto para o taxa. Gol 645, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-1-0 grau, 08 nós. Tive pouso na 1-0, gol 645. Pastor 2-0, sou autorizado o taxa até a interseção, reporte para ingresso, pistão 0. Reportará para ingresso, pastor 2-0. Ground Azul, 4206, request pushback intercept. Azul 4206, maintain position, estimate 5 or 7 minutes. Maintain position, roger, Azul 4206. Para a nave, na 190. Gente, está faltando o Golf Kilos para a tag final no 7, aguardando autorização de pouso. Dead. Michelin 6201, autorizado o táxi. Via Índia, número 3, no ponto de espera. Lá, torre 118 do senhor Aero 5, ajuste no 017. 645, sala 41, libera a direita, chame sala Salvador no 211. 211, Corona 645. Corona 645, levou. Corona 645, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Ele táxi de Alfa, soprança Juliette, Corona 645. Batango Oscar Hotel Kilo, Fly Barracuda na transição, descente flight level 050. 0. Tá bom, tá bom. Levar 22, cuja performance meio time de steps. Levar 30. Roger. ahead, Porsche Gold 022, request taxi. Porto Azul 22, approve taxi. Remanente onde eu te rolei point. Sierra Tower 118.95. Altimeter 71017. Clear for taxi for Hanoi 10 via apron 1. And we'll call tower when ready 118.195 and H107 at Portugal 022. No avião na decola 43, chama controle Salvador 1208. Chama controle Salvador 1208, azul 259, Ana. Controle Salvador, azul 2591, saída Coral. Azul 2591, boa tarde, contato radar, suba para o nível 160, após 2000 pés, autorizado direto Coral. Subindo para o nível 160, após 2000 pés, direto Coral, azul 2591. 9. De Porta Nova, obrigado. Coluna 645, ingresso na Juliette, portão 2. Ingresso na Juliette, para o 02, coluna 645. Portão 3897, pronto, pode? Ativo, prossiga. Portão 3897, autorizado Guarulhos, depois da Luna 0, após Taubaté, nível 320. Decola da Luna 0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótima. Aciona 5165, controle 120, seu sinal 8. Para o nível 250, autorizado direto Cuca. Autorizado direto Cuca, subindo para o 250, pastor. 20. Apresentamos autorizado a decolagem cabeceira 35 ali, mantendo a mesma, reporte pronto. Bom, 869, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 079. Teve decolagem no 0869. Oi, uma boa, Xenara 6201, está no ponto de espera, pronto, joga o voo. Xenara 6201, teve a rolagem do Boeing da Gol, após ele manter em cabeça no 0. A rolagem ele mantém no 1, 0, 6201. Tá, Tango, Oscar, Hotel Kilo, 72,000 feet, clear the left side of the park service. Can I see 107? 2,000 feet, 107, we report to 7,000. Oito 69, declarado 48, no controle Salvador, 208. Foro 208, boa noite. Controle, boa noite, gol 869. Gol 869, boa noite, contato radar, subatado nível 360, após 2000 pés, autorizado direto elétrico. 3, subindo para 360, após 2000 pés, direto elétrico, 869. Caramé 201, autorizado a decolar, pista no 0, vento 110 graus, 099. Autorizado a decolar, pista no 0, pista no 090. Pontiu 06, start up and pushback, approve it, come back to taxi. Eu falo por taxa azul, por tudo, viu, gente? Posição autorizada, decolagem. Pista 35, vento no 00 graus ou no 09? Boa noite, é Porsche 022 on Open Point Canoai 10. Telemé 201, no decolagem 511, no controle Salvador 208. 208, boa, 6201. Breve do Tango, decolagem 511, no controle Salvador 208. Controle Salvador 108, será pelo rádio. Após o Brasil 22, line up and wait, 1-0. Line up and wait, Canoai 10, Porsche 022. 660, chinelo 6201, no grau. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Bravo e Tetango. Papa Romeu Bravo e Tetango, boa noite, contato radar, chega para o nível 220, autorizado direto modo. Direto modo, autorizado 220, Bravo Tetango. 22, takeoff for 10, wind 110 degrees, 0, 9 knots. Pastor 00, autorizado direto, Romeo Fox 08. É, poderia confirmar direto Romeo Fox 08 para o pastor do Jato? Afirmo, direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, pastor do Jato. Azul 4206, Frozen Board 123, confirm. 123, ok. Azul 4206, approve a excellent holding point, runway 10 via India. A holding point, tower 118.95, altimeter setting 1017. Project taxi via India, holding point 10. But now you call for tower 118.95, Azul 4206. Tráfego Salvador, Boa Azul 27, no 2500 da Papá 170, Aracaju. 2712, Aracaju. Autorizado, via Golf 677, nível 170. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 5162. Controle 120 decimal 8. Autorizado, nível 170 para Aracaju. Decola da 10. Saída Conde, primeira curva à esquerda, Golf 677, após 5162, transponder 208, controle azul 2712. Azul 2712, modifico transponder 0273. Ativo no Eterno Portugal, 0212. Portugal 0212, boa noite, Luz da Campo, Ancal, 4 level 370, Puga de Pátria. Primeira 4 level 370, Puga de Pátria, Portugal 0212. Gol 1869, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 1288, gol 1869, boa noite. Boa noite. Portugal 022, climb until cat level 200. Climb restricted, cat level 200, Portugal 022. Papatango, Oscar Hotel Chile, complete final, contact tower, frequency 118.95. Over tower, 118.95. Você deixa o Papa Romeu Tango de Bravo, super norte, afastando para as milhas. Roda sala, delivery Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, prossiga. Decola com o Pronorte em coordenação com a torre. Aciona 0122, Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Diga. Established our localizer runway 10. Dallas Market, Oscar Hotel. Papatango Oscar, Hotel Kilo, I have a sign. Recommend runway 10, lead 110 degrees, 07 knots. Kiwi needs 1017. 10 was clear, command Oscar Hotel. Papatango Oscar, Hotel Kilo, confirm hangar. April number 5, Oscar Hotel. Papatango Oscar, Hotel Kilo, roger. Papa Romeo Tango de Abraço, chame pronto para decolar. Paulo Salvador, Oscar 3897. 3897, prossiga. Por favor, você tem contato aí com o Israel para tirar o finger aqui, nós estamos prontos a 7 minutos e 20 minutos para que ele pronto para o bicho da entrada. 4297, considera, iremos formar Israel. Muito obrigado. Ao meu tango de abraço, pronto para decolagem? Vento 1110 graus 099, ajuste altímetro no 097, reporte fora do solo. Papai, ao meu tango de abraço. Excelente, 3897. 3897, aguarde. Depois, vai no top level 180, S1282. SUV0, chame o centro de Recife, saindo no 26, decimal 85. Câmara ao centro, 26, decimal 85, pastor de zero. Exato da 082, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. 126.85, é Portugal 082. Gerenciar o controle de Salvador. Estamos de abraço, controle agora, 1210 decimal 80. Capatão Góscar, hotel Kilo no solo, 02, olha pra pista, controle solo, na frequência 21 decimal 10. Enquanto São José, já escuta o controle. Tá na escolha permanente, bravo. Capitão Oscar, até o Kilo, está autorizado, Alfa, reportando o Texas de Leite. 591, está agora 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Léo 0120, deixe uma 1. Azul 2549, estava para ir para o Léo, 1120, deixe uma 1. Serra Léo, gravando o portão, chame o Cedro Recife, 1126, deixe uma 85. 1265, graças a Deus. Hotel Kilo autorizado Juliette Padiuno até o través do gate 08. Quando no través do gate 08, fique atento ao balizador. Só para dar um Oscar, o teu quilo está visual? Gente, você seguiu mesmo. Tá 397, tá livre, portão 5, chama táxi. Salvador, boa noite, Xanero 6259, autorização para Guarulhos, nível 340. Número 6, no centro Recife, 1126-85. Recife, Pai, Azul, Sport 12, thank you. Controle, o Papa Romeu está em Gebrão. Precisa? Está na regressa, está em Gebrão, está em Gebrão. Então, chama agora a torre 1895, Tango de Agravo. 1895, Tango. Prossiga, Papa Romeu, Tango de Agravo. Reporte em solo controlado, Papa Romeu, Tango de Agravo. Vento para cheque 110 graus, ano 99, hoje de altímetro no 097. Hotel Kilo, autorizado cruzamento pista na 735, está em via fatal, estacionado para o cancelista. 8897, 169 a bordo, 330 Galeão. Até 3897 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Patiana e Taxi Índia, quando lá torre o 98, decimal 95, Kennega 10 no 7. Na Índia, 1895, 3897. Oceania 259, pushback acionamento no 06. Oceania 259, está livre, chama táxi. Beleza, 6256. São 3897, ponto zero pronto. São 3897 autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 1 no 0 grau 08, nós de altímetro no 097. Além de cola no zero, 3897. Rafael Milton Zé Bravo, ao solo 1 no 1, livre corte. Decimal 7, decolado aos 1-2, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, tá 3897. Salvador, tá 3897. 3897, contato radar, soltar o nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, tá 3897. Índia, 1895, 9017. É, 259. Salvador, eu vou do voo 9645, estamos na ponte número 2, que entra a Papa, Sônia, Sônia. Três de voo, mais à frente. Voo 945, autorizado, Vitória, azedo 44, nível 360, saída da EL, Leda, após seguro, Decolada pista 10 após a decolagem, curva à direita, Atena 5402, controle 120, décima 8. 360 para de fora, Apesolu 44. Israel Linda, depois de Monte Seguro. Decolada 10, curva à direita, Atena 5402, 208. Esse é o voo, 945. O nome é 45, o cotejamento correto, se não é pronto, puxa back essa mão. Solo, Salvador, boa, ajuda 712, puxa acionamento, parte 3. Azul 2712, no pátio 3, está livre, chama o táxi. Livre, vai chamar para o táxi 6259, pronto? Pronto, senhor. 6259, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 1900 grau 089, lojas de altímetro 1097. Nível de alinhar e decolar, 6259. Chama o centro do CIS, 125, 1. 251, tá 2792, POB 70, autonomia de 2:15 até na Salvador. 2712 autorizado, tá? Da pista 10 via pátio 3, pátio NPFE Índia. O posto para a torre, nome 8, decimal 95, QNH 10017. Pátio 3, pátio 1, pátio E Índia, lá pronto, 1845, 2792. 259, decolada 119, chamando o comandante da frequência no 20, decimal 80. 20, decimal, obrigado. Controle, Salvador. Ô, Xanã, 6259. 6259, contato radar, escutar o nível 310, Rui Lenda para a Lenda Mótima. Direto Lenda, Lenda Mótima, 6259, 360, amigo. Azul 2712, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 grau 099, ajuste altímetro no 097. Alinhar e decolar, pista no zero, 1097, ajuste o azul 2712. Do 2712, decolado aos 23, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 108, boa. Controle Salvador, boa, azul 2712, no saída Conde, passa 1 no 1200 pés. 27, mandou esse contato radar, contato nível 970, saída Conde. 270, Conde, 2712 Azul. Boa noite, 2 2 2 2 3 autorizado Brasília, via Peso Luna 7, após sair com conforme rota. Nível 360, saída Arco, transição Elefa, decolada Pitona 0, após a decolagem curva direita. Aciona 54 no 0, controle 120, decimal 8. 360, Lopes, o Rô 17, agora ela decola da 10, sua pela direita, 54 ou 10, eu transformo 208, controle, tá? 3283. Tá 3283, cotejamento correto, uma pronta, pushback, acionamento. Salvador Almeida 45, está acionado para o táxi. 138 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Agora é 45, autorizado táxi direita ainda até o ponto de parada pistola 0, quando lá torre, 198, decimal 95, quem nega 1097. Direita, quando lá 1895, no 017, uma boa. Bom, 1645, está pronto. 1645, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 1190 graus, 08 nós, exige altímetro 1097. Tem autorizado a decolagem, o voo 1645. Alô, Salvador, muito boa noite, eu ajudo 2781, no sentido da Papá, autorização para compra, isso é 980. Ajudo 2781, no pronto, cópia? Escuta, 2781. Ali 2781, autorizado, Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo, nível 200, saída Arbor, Elefa, decolada pistola 0, após a decolagem, primeira curva direita, aciona 54 no 1, controle 120, decimal 8. autorizado, saída com pista 300 via Rota do Plano, decola pista 10, saída após o décimo, primeira curva direita 5411, no transponder 120318, o controle 2781. 05. Cola 229, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 308, uma boa. Olha o bordo, Gol 645, decola. Gol 945, contato radar, escutar o nível 360, saída da EL. 360 na saída da EL, com 1645. Boa tarde, Leandro de Monarque, acione identificação, autorizada a chegada manda, só para o nível 050. Pode rodar ela? 645 vai Leda, pode Leda com o seguro. Leda, grato. Salvador Guiana, American 330. American 330, go ahead. Yes, good evening. We'd like to tow the aircraft from apron 3 to the main apron, position 1-1. American 230, approve the tow, report to enter the main apron. Report before entering main apron, American 230.